noite da mãe. Cria nas linhas as horas que tem. Faz a leitura do tempo que está. Pede pro santo, pra alma e pro bem. Vive a mulher da mulher que amou. Vive o sonho que nunca sonhou. Vive a lembrança que sempre buscou. Vive a ternura.